que mexe, estremeça com toda a terra. Eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Som que mexe, estremeça com toda a terra. O som de Josué e o povo de Israel, que derrubou as muralhas de Jericó, da arca de Davi que libertou o rei Saul. O som que tira os meus pés do chão. O som da alegria, o som que vem do céu. Alegria é o de todas as crianças que celebram a ti. Som da alegria, o som que vem do céu. Som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti. Quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Som que mexe, estremeça com toda a terra. Eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Som que mexe, estremeça com toda a terra. O som de Josué e o povo de Israel, que derrubou as muralhas de Jericó, da arca de Davi que libertou o rei Saul. O som que tira os meus pés do chão. O som que vem do céu. O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti. O som da alegria, o som que vem do céu. O som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti. Que sabe.